perdido em Amsterdã. Quarto fedendo a flor macalã. Falange latex e um sutiã. A mina era rica da Saint Laurent. Eu vim pro uma Eurotrip, enjoei de mesmo trap. Enjoei seu chefe, tá com stress, então trap. Na boate, toca dela, ela me olhou, eu quero aquele. Ela quer o café com leite, eu chamei no chique dele. Prometi um charme, mas English is very bad. Mas diz que sete pra ter sexo com BR. No quarto é só porrada até que a cama quebre. Tá achando que isso é episódio de Breaking Bad. Deixa eles achar que só importa o dream. Querem congelar pra se sentir de um novo. Não vai girar, então let it free. Que o passado superar, let it go. Falam mal e é sempre assim. Mas não tenho argumento pra me criticar. Deixa que falem de mim. Só caçados precisam de algo pro dia. Mano, eu me tornei um gênio. E sem salabim, me concede três desejos. Eu sou mais rica que o Aladdin. Yeah. Eu sou mais rica que o Aladdin. Olhou pra mim, eles falam, nossa bi, bolso cheio de sushi, wasabi, peraí, até que enfim eu fugi dali. A lâmpada acendeu com as minhas ideias e eu resolvi sair. Foi com tapete vermelho que eu saí voado. Já desligo o GPS e hoje cê é minha namorada. Do deserto até caminho das Índias eu grito tchalo, tchalo. Pedi um pit stop na minha casa, acha, acha. Passei o Himalaia, mas que visão mais paia. Tô com tanta grana que tô fazendo mandala, mas não vou mandala. Faço o que quiser, gata, só não desmereça pra depois não quebrar a cara. Quando eu passo de novo, segura sua emoção. Sou herdeiro do tesouro, me chamam de ladrão. Por andar com tanto ouro e sua ostentação. Nunca viu alguém tão novo, cheio de cifrão. Mano, eu me tornei um gênio. E sem salabim, me concede três desejos. Eu sou mais rica que o Aladdin. Yeah. Eu sou mais rica que o Aladdin. Sérgio no doce.